8185, chama Recife. Uno 251, alternando no 3325. Chama Recife, Uno 251, alterna 1-3325, voo 1-8-2-5. Salvador Azul 4071 na posição 1, pronto para pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado pushback, chamará o táxi Azul 4071. Xanair 62, corrigindo, é o 6201 com a informação, Vitor. 6201, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-0, saída da El Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5044, coteja. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-0. Decola da pista 10, curva direita, subida da Euler da Bridge, 5044 transponder, 1208 controle. Funcionamento correto, chama para pushback acionamento. Chamaremos 6201. Salvador, boa noite, o voo 1604, 200, descendo 150, formação Victor. 604, muito boa noite, sendo identificação, está autorizado via 2 mil pés, chegada à área. O ajuste em Salvador 1016, número 1 na aproximação. 1016, chegada via Mare, até 251, voo no 604. Salvador, o Azul 4071 com 104 a bordo, 4 horas e 50 minutos de autonomia, alternando com fins, pronto para o TAP. Tente 104 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite acima meia, bom voo. Autorizado, ponto de espera da 1 no meio, Azul 4071. Salvador Azul 4071. 7-1, ponto de espera da 1-0, pronto para decolar. O Azul 471, boa noite. Autorizado a linha em decolada 1-0, vento é 1,60 graus com 8 nós. Autorizado a linha em decolada 1-0, Azul 471. CP52, ano meio, está mantendo 130, as possibilidades do Alfa Romeo 363. Tripe, serviço da terminal de chamada Caju 203. 203, boa noite. Azul 4071, decolou os 21, controle 120 decimal 8, tenha uma boa noite. Boa. Controle, boa noite. 4071, na Dael Leda, cruza 1500. Boa noite, 71, sobe 360, Dael Vila. 360, vigilância direto da El. Autorizado. Obrigado. Salvador, Xavier 6201, na posição 5 para o pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi 6201. Então, 195 agora. 48 para 2016. 2016, LEP 6748. Controle o gol no 604, autorizado INF X-ray. Arriver, X-ray para estabilizar. Camarada estabilizado, gol no 604. Paulo Salvador, Delta 3662, nível 370 para Natal. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5050, coteja. Nível 370 autorizado, Puca Zipar, Upper Zulu 10, 1208, 5050, 3662. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei como pronto pushback sonamento. Torre Salvador, boa noite, gol no 604 no ILS da 10. Boa noite, no 604, está autorizado o pouso na 10, o vento é 1,80 graus com 8 nós. Altímetro no 0 no 6. 1-0 no meio, autorizado pouso na 1-0, com 1-604. Com 23-45 no meio. Firma 8-4 a bordo. Afirmativo. Gente, altímetro 1-0 no meio, táxi via Índia Alfa, no passo esperatório 1-8, decimal 6, bom voo. 1-0 no meio, notinho, Índia Alfa, espera 18-6, chaleve 2-0-1, boa. Salvador, boa noite, Chiné 6201, ponte verde 1-0, final, papo. Oxa 6201, após o gol que pousa, ali e mantém 1-0. Pode passar de gol ali, mantém 1-0, 6201. Azul 4071, chama agora o centro 1251, não derram 3325, Azul. Poderia confirmar para Azul 4071? Afirmativo, chama agora o centro Recife no 251, não derram 3325. 1251, 1-3325, Azul 4071. Web 6748, completando a chegada Mari para 2000, com 1016, autorizado LS. 2016, autorizado LS, 6748. Salo Oeste, Altar 3858, informação Victor para Fortaleza. 3850, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decima 8, aciona 5051, coteja. 3858, copiou, ciente 370, autorizado para Fortaleza, Upper Zulu 19. Decola da 10 curva na esquerda, no perfil da Momo, prontinho. 308 é o controle, aciona 5051. Planejamento correto, chama para pushback filamento. Porta ali, está no 3. São Salvador, muito boa noite, gol no 604, livrou na Fox. Gol no 604, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, antes da Juliette chamaremos, gol no 604. 01, tá livre a decolagem na 10, vento é 170 graus com 9 nós. Livre decolagem na 0, 62 na 1. Poxa, 6201, decolou os 31, controle 120, decimal 8, boa noite. 208, chamei 6201, boa noite. Falou, muito boa noite, chamei 6201. 01, contato radar, submantém o nível 360, saída da Leão. 360, avenida para a cidade presente, direto Leda? Tá autorizado. Juliette, portão número 2. Juliette para o 2, com o 604.